Curtida da semana. E a nossa curtida da semana aqui no Front Transamérica é uma menção honrosa a iniciativas desenvolvidas nas redes sociais por moradores de Foz do Iguaçu e região. Hoje navega no Facebook com o grupo, atenção para o nome, hein? Estacione como um idiota Foz do Iguaçu, que tem quase 3.500 membros e coleta flagrantes de motoristas folgados, espaçosos ou sem noção pelas ruas aqui da cidade. O grupo já foi destaque até mesmo no telejornal Paraná TV da RPC, onde o criador Wesley Galiano explicou sobre o que levou a criar esta página. A princípio era para ser uma brincadeira, só que com o tempo ela passou a ser uma página muito séria, onde as pessoas aderiram à ideia e começaram a postar bastante flagras de estacionamento, de pessoas que estacionam em vaga de deficiente físico, moto que estaciona em vaga de carro, carro que estaciona em vaga de motos, estacionamento em calçada, em rampa de acesso. Então se tornou assim, deixou de ser uma brincadeira e se passou a ser uma coisa bastante séria. Apesar de comparar motoristas infratores com idiotas, a intenção do grupo, segundo Wesley, não é ofendê-los, mas conscientizar sobre o quão nada legais, digamos assim, são algumas atitudes que muitos motoristas tomam no trânsito. Apenas mostrar que as atitudes das pessoas podem ser uma atitude idiota, mesmo sendo uma atitude rápida, como estacionar uma vaga de deficiente físico, por exemplo, para você ir numa farmácia por 1 ou 2 minutos, né, você não está sendo idiota, a tua atitude está sendo idiota e ela está sendo vista por várias pessoas. O link para fazer parte do grupo Estacione como um Idiota Foz do Iguaçu estará disponível dentro de instantes nas nossas redes sociais, @TransaméricaFoz no Twitter e TransaméricaFoz no Facebook.